Na sequência, Roberto Cruz, Sem Destinos e Concerto, participação do Santana. Aí vem Andresa Formiga, Andresa Formiga e Nádia Maia. Aqui na sua rádio, sempre a melhor música. Maldita hora que eu entrei naquele bar e vi aquele rostinho pronto pra enganar. Puxei conversa, paguei bebida, e quando eu vi, era o amor da minha vida. E a gente foi parar no quarto e fez amor apaixonado. Mas quando fui salvar o contato, tinha foto dela com o namorado. Eu não caí no golpe, eu mergulhei. Ela pedindo mais, eu dei. Chupão no pescoço. E fez amor apaixonado. Mas quando fui salvar o contato, tinha foto dela com o namorado. Eu não caí no golpe, eu mergulhei. Ela pedindo mais, eu dei. Chupou no pescoço e arranhou nas costas. Lapada com gosto de beijo foda. Porque quem não bebe é sino que tem a boca pra baixo. Vai! Segura assim, ó. Eu tava aqui fazendo limpa no meu celular. Enchei seu contato com um emoji de foguinho. Então pensei, mas se eu quisesse, mas se eu ligasse, se de repente eu mandasse mensagem pra fazer de novo. A gente já fez. E a galera vai cantar comigo. Atende aí, responde eu. Olhando essas fotos, esses áudios, esses vídeos, cê não tem noção da vontade que deu. Atende aí, responde eu. Olhando essas fotos, esses áudios, respeitar a galera mais linda que eu já vi na vida, viu? Ah, se eu quisesse, ah, se eu ligasse, e se de repente eu mandasse mensagem pra fazer de novo o que a gente já fez. Se a galera aprendeu mesmo, vai vocês. E até responde. Quer acompanhar? acompanhar as novidades e concorrer a prêmios? Então segue agora o Elton no Instagram, @EltonLucasOficial. Atenção, emissoras parceiras. Bom dia. A partir de agora, em 10 minutos no ar, em mais de 200 rádios de todo o Brasil, um programa de fé e evangelização. Programa Café da Manhã. Apresentação: Padre Pedro das Romarias. Momento de meditação com a palavra de Deus. Programa Café da Manhã. 10 minutos. Minutos diários de evangelização. Bom dia, povo de Deus. E nós vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 4, 18 a 22. Naquele tempo, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no lago, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de gente. Imediatamente, abandonando as redes, eles o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando suas redes. E Jesus o chamou. Imediatamente abandonam a barca e o pai, eles o seguiram. Amém. Pode soltar o canto todo. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Cristo, rogai, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, rogai, rogai por nós. Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, rogai, rogai por nós. Mãe intacta, Palavra de Deus, o pão da vida. Um pequeno comentário. André, irmão de Pedro, seguia Jesus quando João Batista o apontou como o Cordeiro de Deus. Juntamente com Tiago e Pedro, André testemunhou episódios significativos da vida de Jesus, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração e a agonia no Monte das Oliveiras, na multiplicação dos pães. Foi André que apresentou a Jesus o menino dos 5 pães e 2 peixes. Segundo antigas tradições, André teria evangelizado os países do sul do Mar Negro, depois a Grécia. André morreu numa cruz em forma de X em Patras, Grécia, no ano 60. Parte do seu corpo foi levado para Roma em 1462. Essa preciosa relíquia foi desenvolvida em 1964, pelo Papa Paulo VI, ao Bispo Metropolitano Ortodoxo de Patras, Sua festa encontra-se em todos os calendários desde o século VI. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima. Programa Café da Manhã. 10 minutos diários de evangelização. Bom dia, Padre Pedro, sua bênção. Eu sou Germã. Eita, Germã, da cidade de Jurema. Escuto o seu programa Café da Manhã com o Senhor todos os dias pela Rádio Jurema FM. Que bom. Bom dia, bênção, Padre, para mim, meus filhos, minha família. Escuto pela Rádio Jurema. Que bom. Olha aí, Jurema é uma audiência que papá, né? Toda a região. Que Deus abençoe, né? Um grande abraço carinhoso a cada um, a cada uma que estamos ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe. Pode escrever para o nosso programa, mandar a sua mensagem. Envie uma mensagem ou áudio para 81 99710-8896 e participe do programa. Estamos aguardando o seu áudio. Diga seu nome, o nome da rádio, ou estado e cidade. Programa Café da Manhã com o Padre Pedro das Romarias. Que Deus abençoe, prepare seu copinho com água, que já estou voltando para a benção da água. Dentro de mim ecoa o sim, resposta segura ao plano de amor. Escolhida por Deus, apenas confiou. Serva fiel, o rei girou. Maria, teu gesto encanta gerações. Teu nome é bendito entre as nações. Ave, Ave, Maria, Mãe do Rei Jesus. Ave, Ave, Maria, Mãe do Rei Jesus. Ave, Ave, Maria, Mãe. De segunda a sexta, levando a palavra de Deus para todo o Brasil, através do rádio. Apresentação, Padre Pedro. Cura-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportar a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reerga-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Por hoje é só, sobre esta água, sobre todos nós, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Atenção, emissoras parceiras. Acabamos de apresentar, em mais de 200 rádios de todo o Brasil, o programa Café da Manhã. Apresentação, Padre Pedro das Romarias. Até o nosso próximo encontro. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor. Que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz. Hoje, 20 de maio de 2025, a BIM alertou sobre militares da reserva em ações golpistas antes das eleições de 2022. A economia brasileira cresce 1,6% no primeiro trimestre. Eu sou o Bruno Senna e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Documentos sigilosos da ABIN revelam que a agência monitorou, ainda em setembro de 2022, a atuação de militares da reserva em movimentos antidemocráticos. Os relatórios, com acesso restrito até 2027, apontavam articulações para contestar as eleições e promover intervenção militar. Segundo os registros, esses grupos usavam fardas indevidamente e incentivavam a ruptura institucional. A ABIN identificou ainda a formação de um coletivo extremista no Telegram que ameaçava autoridades e incitava ações contra o STF e o Congresso. Os alertas foram enviados ao governo Bolsonaro, mas não resultaram em medidas concretas antes dos ataques de 8 de janeiro. As informações permanecem sob sigilo, levantando dúvidas sobre a resposta estatal às ameaças à democracia. Empréstimo consignado do INSS exigirá identificação biométrica a partir do dia 23. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O Instituto Nacional do Seguro Social passará a exigir identificação biométrica de aposentados e pensionistas para autorizar o desconto das parcelas do empréstimo consignado diretamente do benefício previdenciário. A nova exigência entra em vigor a partir do próximo dia 23, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A partir desta data, todos os desbloqueios para a verbação de novos empréstimos consignados somente poderão ser realizados com biometria por meio da plataforma Meu INSS, validada nas bases do governo federal. A biometria será feita com verificação de características físicas, como foto ou impressão digital dos beneficiários, garantindo maior segurança aos processos de liberação. Além da identificação, o interessado poderá utilizar o aplicativo Meu INSS para consultar instituições financeiras e as taxas de juros dos empréstimos. A concessão de novas autorizações automáticas para empréstimos consignados está bloqueada desde o dia 8 deste mês, por determinação do Tribunal de Contas da União. A medida visa mapear vulnerabilidades operacionais e implementar ajustes para evitar fraudes e garantir conformidade nos processos envolvidos. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A economia brasileira cresceu 1,6% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao trimestre anterior. O destaque foi o setor agropecuário, que avançou 12,2%, puxado pelas exportações. O setor de serviços também contribuiu com alta de 1,3%, enquanto a indústria ficou estagnada. Na comparação anual, o crescimento foi de 3,1%. O consumo das famílias subiu 2,7% e os investimentos cresceram 6,9%. As exportações aumentaram 1%, com recuperação nos produtos agropecuários. O PIB nominal atingiu R$ 3,393 bilhões, com taxa de investimentos de 15,3%. Os números indicam recuperação após desaceleração no segundo trimestre de 2024. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Hoje, 20 de maio de 2025. CPI do INSS e anistia de 8 de janeiro dominam debates no Congresso. Gripe aviária em granja comercial suspende exportações de frango do Brasil. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Em meio à marcha de prefeitos, Congresso terá semana agitada nos bastidores. Debates sobre anistia aos presos de 8 de janeiro e movimentação para a CPI do INSS continua no radar dos parlamentares. Quem explica pra gente é Lívia Braz. A tradicional Marcha dos Prefeitos a Brasília, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, ocorre nesta semana, reunindo gestores municipais de todo o país. Os prefeitos buscam pressionar o Congresso a fim de fortalecer o diálogo federativo e apresentar demandas prioritárias do movimento municipalista. Melhorias no Pacto Federativo, regras sobre emendas parlamentares, reforma tributária e sustentabilidade fiscal devem estar entre as pautas. A presença massiva dos líderes municipais promete intensificar as negociações e influenciar as votações em andamento. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados continua as discussões sobre o projeto que propõe a isenção do imposto de renda para pessoas físicas que ganham até R$ 5.000 mensais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, enfatizou a importância de aprovar a medida até 30 de setembro, para que possa entrar em vigor em 2026, conforme o princípio da noventena. A proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar irregularidades no INSS, está em fase de negociações. Os debates continuam nos bastidores e o presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que o Congresso está buscando soluções para a crise no órgão, incluindo projetos que visam aprimorar a gestão e a transparência. O deputado Hugo Mota também apresentou recurso contra a decisão do Supremo que suspendeu a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. O recurso busca reverter a decisão e permitir o prosseguimento das investigações. A movimentação de Mota reflete as tensões entre o Legislativo e o Judiciário em torno de casos envolvendo os parlamentares. No Senado, os parlamentares buscam construir uma alternativa ao projeto de anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, vem falando sobre um texto alternativo para a proposta apresentada pela oposição. A pauta enfrenta resistência e os líderes partidários trabalham para encontrar um texto que equilibre as demandas por justiça e reconciliação. O debate é sensível e promete dividir opiniões dentro e fora do Congresso. Reportagem Lívia Braz. O Brasil confirmou seu primeiro caso de gripe aviária em granja comercial em Montenegro, Rio Grande do Sul, levando 9 países a suspenderem importações de frango brasileiro. Chile, Argentina e Coreia do Sul embargaram totalmente, enquanto China, União Europeia e Canadá paralisaram novas certificações. Cerca de 17 mil aves morreram ou foram sacrificadas no foco inicial. O governo decretou emergência, zoo sanitária e investiga possível novo caso no Tocantins. O Rio Grande do Sul ampliou medidas, incluindo emergência em 12 cidades. Como maior exportador global de frango, o Brasil busca conter danos à reputação sanitária. Japão e países árabes mantêm compras, restringindo apenas produtos da região afetada. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Hoje, 20 de maio de 2025. SUS inclui transplante de intestino e acompanhamento médico para pacientes com doenças raras. Ministério da Educação anuncia nova política para educação à distância com mais exigências presenciais. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Pacientes com falência intestinal ou outras condições raras que afetam o intestino e órgãos abdominais poderão realizar transplante de intestino delgado ou multivisceral pelo Sistema Único de Saúde. Além do procedimento cirúrgico, o Ministério da Saúde incluiu na tabela de serviços do SUS o acompanhamento médico pré e pós-transplante. A oferta dos transplantes e do acompanhamento médico deve ser efetivada até agosto. Pacientes na fila para transplante terão direito a consultas a cada 2 meses. Já os transplantados serão acompanhados mensalmente no primeiro ano e a cada 2 meses a partir do segundo ano. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15 pacientes por ano necessitam dos procedimentos. O transplante é indicado em casos de falência intestinal grave ou complicações relacionadas à nutrição parenteral total. A cirurgia consiste na substituição do intestino doente por um órgão saudável de um doador. Pix e cartões foram meios de pagamento mais usados em 2024. Estefânia Lima traz mais informações. O Pix e os cartões foram os meios de pagamento mais usados no Brasil em 2024. É o que apontam dados das estatísticas de pagamentos de varejo de cartões disponível no portal de dados abertos do Banco Central. O levantamento não leva em conta o uso de dinheiro em espécie, apenas os dados de saques. O Pix foi o grande destaque, cresceu 52% no ano passado e respondeu por quase metade de todas as transações eletrônicas feitas no país no último trimestre. Cartões de crédito também aumentaram 11%, os pré-pagos quase 20% e os de débito 2,5%. No total, pagamentos com cartões cresceram quase 10% em 2024. Os dados mostram também que o telefone celular foi o canal de acesso mais utilizado para os pagamentos, quase 59 bilhões de operações realizadas em 2024. Em segundo lugar, veio o Internet Banking, com 7 bilhões e 300 milhões. Mesmo com o avanço digital, canais presenciais, como agências e postos tradicionais, terminais de autoatendimento, ainda têm força. Eles representaram cerca de 45% do volume total movimentado em 2024. O cheque segue em queda, mas ainda é usado para valores altos, mais de 40 milhões de transações por trimestre. O valor médio de cada cheque no fim de 2024 era de R$ 4.500. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira 19 o decreto que estabelece a nova política de educação à distância. A medida exige que todos os cursos EAD tenham pelo menos 20% de atividades presenciais ou síncronas com provas obrigatoriamente presenciais. Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia serão exclusivamente presenciais. Outros cursos da área de saúde e licenciaturas poderão ser semipresenciais com estágios e práticas laboratoriais. As instituições terão 2 anos para se adaptar. A mudança ocorre após o crescimento recorde de matrículas em EAD, que em 2022 superaram as presenciais pela primeira vez. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Aqui toca o seu som. Essa foi a postagem que eu recebi, mais mensagem geral perguntando se era golpe, se era verdade. Tive até que mandar áudio pra provar que era eu. Qualquer proposta que chegava, vou levar, é seu. Até quem não me seguia mais, rapidinho apareceu. Antes de cê perguntar, vou falar, fui eu. Tô vendendo a geladeira, tô vendendo armário, tô passando tudo barato. Eu, mesma que postei, não me hackearam. E o que tava na gaveta já botei no saco. Eu não quero nada que deixe seu rastro. Tive até que que mandar áudio pra provar que era eu. Qualquer proposta que chegava, vou levar, é seu. Até quem não me seguia mais, rapidinho apareceu. Antes de cê perguntar, vou falar, fui eu. Mesmo aqui postei, não me hackear. Tô vendendo a geladeira, tô vendendo armário, tô passando tudo barato. Eu, mesmo aqui postei, não me hackear. E o que tava na gaveta já botei no saco, eu não quero nada. Fui eu, mesmo aqui postei, não me hackear. Tô vendendo a geladeira, tô vendendo armário, tô passando. Já botei no saco, eu não quero nada que deixe seu rastro. Oh, oh, oh, oh. Eu não quero nada, eu não quero nada que deixe seu rastro. Essa é a sua rádio. Você tá ligado, ouvindo todo dia. Pode contar aí das 10 que cê ligou, eu atendi umas 11. Nunca deixei de ir pra ver tudo isso aí que a sua roupa esconde. Você vai me usar, eu vou usar a desculpa que é a última vez que aceitei. A banheira de espuma, minhas costas na sua unha, mas tô mentindo feio. É que cê deixa quase louca. É que cê tem o mar, o tempero, tem a chama. Nós da cama é o isqueiro e a gasolina. E eu tô louca pra esse fogo queimar esse colchão de novo. Marília Tavares, cê tem o molho. Você vai me usar, eu vou usar a desculpa que é a última vez que aceitei. A banheira de espuma, minhas costas na sua unha, mas tô mentindo bem. É que cê tem o molho, o tempero, tem o gosto, tem o cheiro que desgrama minha vida, que me deixa quase louco. Doido pra esse fogo. É que cê tem o molho, o tempero, tem a chama. Nós na cama é o isqueiro e a gasolina. Eu tô doido pra esse fogo, queimar esse colchão de novo. Acompanhar as novidades e concorrer a prêmios? Então segue agora o Elton no Instagram, arroba Elton Lucas Oficial. Apaixonada. doce caju. De camarote, VIP de verdade. A rádio de todos os ritmos. Rede Camarote. Camarote FM. É sucesso. Camarote FM. É sucesso. Camarote FM. Arrochado, invadindo a sua emoção. Eu não vivo sem você, o seu amor, minha linda. Pode ser assim. 92. Você está ouvindo a Rede Camarote de Rádios, uma emissora do grupo LIC e H10 Produções. Rede Camarote, VIP de verdade. Se é sucesso, você ouve aqui, na Rede Camarote. Aqui na Rede Camarote, você é VIP de verdade. Moleca sem vergonha. O relógio está passando, matando o homem mais apaixonado por você. Me diz aonde é o seu esconderijo e qual foi o motivo pra desaparecer. Segundo por segundo vou morrendo aos poucos, aos prantos. Nem parece que foi ontem que te conheci. Uma balada foi bastante pra sonhar. Aquele beijo feito bomba no um estrago estourou dentro de mim. Quis acordar, foi bom, valeu, mas baby não dá. O dia amanheceu, sinto muito, mas não posso responder ao teu amor. Esse papo não tem nada a ver, não seja dor. Me deixe em paz. Morrendo aos poucos, aos prantos. Nem parece que foi ontem que te conheci. Uma balada foi bastante pra sonhar. Aquele beijo feito bomba nuclear fez um estrago, estourou dentro de mim. Tente acordar. Foi bom, valeu, mas baby não dá. Amanheceu,

por amar, sofro de tanto amar você. Meu doce pecado é te querer, ser castigada por amar, sofro de tanto amar você. A vida é nada sem você. Acima de qualquer razão, meu doce pegada te querer, yeah. Sou criticada por amar, yeah. Sofro de tanto amar você. Meu doce pegada te querer, yeah. Sou castigada por amar, yeah. Sofro de tanto amar você. A vida é nada sem você. É como o sol sem Deus. Recebi mais mensagem, geral perguntando se era golpe, se era verdade. Tive até que mandar áudio pra provar que era eu. Qualquer proposta que chegava, vou levar, é seu. Até quem não me seguia mais, rapidinho apareceu. Antes de cê perguntar, vou falar, fui eu. Já botei no saco, eu não quero nada que deixe seu rastro. Tive até que mandar áudio pra provar que era eu. Qualquer proposta que chegava, vou levar, é seu. Até quem não me seguia mais, rapidinho apareceu. Antes de cê perguntar, vou falar, fui eu. Vendendo na geladeira.

que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Faz barulho, Berlândia! Oh, yeah! Se a Diego gritou no gol! Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê não me deve amor, cê não me deve amor, eu não te devo explicações. De norte a sul, o Brasil inteiro na mesma sintonia. Mesma sintonia. Central Hits, o programa top do seu rádio. Come with me, stay the night. Say the words, the boy don't feel right. What do you expect me to say? Take my hand and you say you've changed. But boy, you know you're begging, don't fool me. Because to you, it's just a game. You know it's just a little too late. So let me on down. This time has made me strong. I'm starting to move on. I'm gonna say this now. Your chance is coming. I was young and in love. I gave you everything, but it wasn't enough. And now you wanna communicate. Go find someone else and letting you go. I'm loving myself. You got a problem, but don't come asking me for help. achando que meu coração é uma bagunça. Essas mensagens de carência já não me assustam. Você não deu prioridade quando era gente. Agora cobra sentimento de alguém que não sente. Achando que meu coração é uma bagunça. Essas mensagens de carência já não me assustam. Você não deu prioridade quando era gente. E agora cobra sentimento de alguém que não sente. Tu não deita na minha cama. Central Hits. Conectado Central.

união. Vamos quebrar de vez o nosso orgulho. Já choramos demais. Muito parado? Então se ligue no Central Hits. Aqui tem mais agito, interatividade, alto astral e positividade no ar. O Central Hits é o programa oficial da música boa. E quem ouve fica bem atualizado. Central Hits. Pois tocamos primeiro vários sucessos e lançamentos que você adora ouvir aqui na rádio. A gente toca as que agitam o Brasil e os hits internacionais do momento. Todo dia. Com os lançamentos do rádio e das plataformas digitais. Central Hits, o programa top do rádio. É novidade o tempo todo. Safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter e quero ao meu lado? Eu sei que a minha fama não é boa, eu corro, me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de nego, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Só tô querendo você. Tô precisando de dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Larga tudo e vem me ver. Cê é pegada de vaqueiro, isso é João Gomes. Perceber que eu lutei pra te ter, que era ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter, que era ao meu lado, eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você, só tô querendo você. Tô precisando de dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você, eu só tô querendo você. Larga tudo e vem me ver. Um abraço aos Cajer e Sal. Tamo junto. Os maiores hits do Brasil. As principais novidades das paradas internacionais. Central Hits. Eu tô com a fama,

que minha pele sente não me arrepia. E eu não quero acompanhar as novidades e concorrer a prêmios? Então segue agora o Elton no Instagram, @EltonLucasOficial. Oi, como é que você tá? Tudo bem por aí? Tá tudo jóia? Hoje é 20 de maio, terça-feira, a semana já começou. E aí, como é que tá sendo esse seu início de semana? Tá tudo joinha? Tá tudo nos trinques? Nos conformes? Assim a gente espera, senão dá tempo de resolver esse negócio. Bora levantar a cabeça, descruzar os braços e fazer acontecer com muita leveza no coração, positividade na cabeça e vai dando certo. Paciência, paciência e vamos que vamos! Trabalhar, vamos que vamos ouvir o nosso mixtape, porque tem muita música aqui pra gente sonorizar o seu dia a dia aí, tá? Demorou, conto contigo e vamos que vamos nessa nossa terça. Eu sou o Fernando Marinho e é um prazer estar contigo aqui na rádio. Vamos começar assim o nosso encontro de hoje, bora, desse jeito. Mixtape! E pra começar por aqui, bora na vibe do Léo Santana e o Thiaguinho. Joga a mão em cima pra lá! Aperta o play, só se preocupa com churrasco. Em tempo difícil, parceiro, amorzinho, com você é fácil. A gente não tem tempo ruim, nada pra nós é complicado. Depois do trabalho, eu só penso em chegar pra te dar aquele trato. A série sem televisão é a nossa paixão, um vinho barato. Quem é que vai atrás? Coração é sincero, a gente não tem mistério. Se o amor do mundo esfriar, a nossa cama continua quente. Bota fé na gente, e tanto fake amor por aí, mas o nosso é diferente. Bota fé na gente, pode ser mais alto, pode ser mais alto. Se o amor do mundo esfriar, a nossa cama continua quente. Bota fé na gente. Tanto fake amor por aí, mas o nosso é diferente. Bota fé na gente. Bota fé na gente. Senhoras e senhores, Thiaguinho! Ô gigante, posso chegar nesse pagodinho? Em tempo difícil, fazer amorzinho com você é fácil. A gente não tem tempo ruim, nada pra nós é complicado. Depois do trabalho, eu só penso em chegar pra te dar aquele trato. A série sem televisão é a nossa paixão, um vinho barato. Quem é que vai atrapalhar? Se o coração é sincero, a gente não tem mistério. Se o amor do mundo esfriar, a nossa cama continua quente. Bota fé na gente. E aí? Bota fé na gente. Tanto fake amor por aí, mas o nosso é diferente. Bota fé na gente. Pode ir ao bora, pagodinho. Se o amor do mundo esfriar, continua quente. Bota fé na gente. E aí, pagode bom, hein? Tanto fake amor por aí, mas o nosso é diferente. Bota fé na gente. Bota fé na gente. Bota fé na gente. Bota fé na gente. Bota fé na gente. Em tempo difícil, fazer amorzinho com você é fácil. Com você é fácil. Seja bem-vindo ao nosso pagodinho de volta, Léo Santana! Faz muito barulho pra Thiaguinho aí, Rio! Deparei com suas roupas em cima da cama, e você chorando no telefone, conversando com alguém, pedindo só mais uma semana. eu tentando disfarçar, escutando de longe. É seu passado, né? Querendo outra volta. O coração queria até sair correndo pra trancar a porta. Mas como é que prende alguém que já tá preso em outra alguém lá fora? Ah, eu cuidei, eu amei, eu lutei, me doei, sequei, chorei, curei cicatriz. E tô te devolvendo pra ele feliz. E tô te devolvendo pra ele feliz. Eu cuidei, eu amei, me doei, dei o meu melhor de mim, não me arrependi. E tô te devolvendo pra ele feliz. E tô te devolvendo pra ele feliz. É seu passado, né? Querendo outra volta. O coração queria até sair correndo pra trancar a porta. Mas como é que prende alguém que já tá preso em outra alguém lá fora? Eu cuidei, eu amei, eu lutei, me doei, sequei, chorei, curei cicatriz. E tô te devolvendo pra ele feliz. E tô te devolvendo pra ele feliz. Começo, não olhei pra trás. Tudo é pra sempre, até o que sente, até nunca mais. Ouvi dizer nos passos, nas danças dos pássaros, o que eu não ouço mais. Ontem eu tinha certeza que eu estava certo, hoje eu tenho mais. Se tudo é o que quer, é simples de entender que da cabeça aos pés não falta nada. Começo, eu não olhei pra trás. Tudo é pra sempre, até o que sente, até nunca mais. Ouvi dizer nos passos, nas danças dos pássaros, o que eu não ouço mais. Ontem eu tinha certeza que eu estava certo, hoje eu tenho mais. Que quer é simples de entender que da cabeça aos pés não falta nada. achando que meu coração é uma bagunça. Essas mensagens de carência já não me assustam. Você não deu prioridade quando era gente. Agora cobra sentimento de alguém que não sente. Achando que meu coração é uma bagunça. Essas mensagens de carência já não me assustam. Você não deu prioridade quando era gente. E agora cobra sentimento de alguém que não sente. Tu não deita na minha cama. Eu sou o Fernando Marinho e tô com você, hein? Vamos que tá valendo! É uma playlist daquele jeito que a gente adora! Abraço pra você em qualquer lugar e a gente segue com muito mais pra você! Se é sucesso, a gente toca aqui! Mix Baby! Não era uma noite normal. Era uma data especial. 5 meses dos melhores meses da minha vida. Uma surpresa pra quem ama, achei que merecia. Reservei melhor lugar da cidade que tinha. Chamei amigos, chamei família. Só tinha um detalhe que eu não sabia. Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. Sua prisa me matou de susto. Terminou comigo em público. Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. No fim soltou uma frase que eu quis morrer. Desculpe, mas não aprendi a amar você. Com meses dos melhores meses da minha vida. Uma surpresa pra quem ama, achei que merecia. Reservei melhor lugar na cidade que tinha. Chamei amigos, chamei família. Só tinha um detalhe que eu não sabia. Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. Sua frieza me matou de susto. Terminou comigo em público. Eu tava indo pra comemorar e ela tava lá pra terminar. No fim soltou uma frase que eu quis morrer.

Na hora do lanche eu pedi pra dois. Tô na segunda sessão de cobertura da tatu. Pelas minhas contas acho que ainda faltam três. E o que era pra ser o seu nome dentro de um coração tá ganhando a forma de um dragão chinês. Me disseram que seria fácil superar uma paixão, mas ficou difícil logo na minha vez. Ainda tá recente, ainda sinto falta. E sonho com a volta da gente. Ainda tá recente, ainda sinto falta. Me diz como é que apaga tatuagem na alma. Eu tô te apagando aos poucos. Um detalhe agora, outro depois. Mas hoje aconteceu de novo. Na hora do lanche eu pedi pra dois. Tô na segunda sessão de cobertura da tatu. Deu as minhas contas, acho que ainda faltam três. O que era pra ser seu nome dentro de um coração tá ganhando a forma de um dragão chinês. Me disseram que seria fácil superar uma paixão, mas ficou difícil logo na minha vez. Ainda tá recente, ainda sinto falta. E sonho com a volta da gente. Te apagando aos poucos. Um detalhe agora, outro depois. Mas hoje aconteceu de novo. Pra não acordar o papai dela, ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer. De Pandora, riscando pelo corpo todo. E olha com quem a partir da cidade foi se envolver. Com quem a partir da cidade foi se envolver. E pra você não esquecer, é mais um LP. Cowboyzão, cheirosão, de batom, de couro. Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço. Cowboyzão, cheirosão, de cordão, de ouro. Ela se apaixonou. Entra na DCD, vai me surpreende. Mostra o que cê faz e eu te levo ao céu. Deixa tudo em off, o melhor ninguém descobre. Ela se amarra no Playboy de chapéu. Entra na DCD, vai me surpreende. Mostra o que cê faz que eu te levo ao céu. Deixa tudo em off, o melhor ninguém descobre. Ela se amarra no Playboy de chapéu. Rec, é o barulho da minha defesa. Rec, é o barulho da minha defesa. Um baixinho pra não acordar o papai dela. Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer. E Pandora, escândalo pelo corpo todo. E olha com quem a partir da cidade foi se envolver. Com quem a partir da cidade foi se envolver. Pra você não esquecer, é o Fafá. Vai. Tubozão, cheirosão, de cordão, de ouro. Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço. Cowboyzão, cheirosão, de batom, de couro. Ela se apaixonou. Entra na defende, vai me surpreende. Mostra o que cê faz que eu te levo ao céu. Deixa tudo em off, o melhor ninguém descobre. Ela se amarra no Playboy de chapéu. Entra na defender, vai me surpreende. Mostra o que você faz que eu te levo ao céu. Deixa tudo em off, o melhor ninguém descobre. Ela se ama no Playboy de chapéu. Rec, rec, rec. Rec, rec, rec. Rec, rec, rec. É o barulho da minha defender. Rec, rec, rec. Rec, rec, rec. Rec, rec, rec. É o barulho da minha defender. Todo mundo ouve. Mix Day. Cadê as boneiras? Tem culpa não, mas quando passa os comprometidos leva cada bênção. Ela não tem culpa não, mas tem capô que carrega ela pro banho na imaginação. É isso aí. A máfia é o cabelão preto, a foto no espelho, e ela posta sempre antes de ir pra rua. Duvido um que não dá som nessa cintura. Aô, morena, quando cê passa o vestidinho mexe. Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento. Morena, quando cê passa o vestidinho, mexe. Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Eita, Cleitinho! Mais desejada que sexta-feira, meu irmão. A marca é o cabelão preto, a foto no espelho, que ela posta sempre antes de ir pra rua. Duvido um que não dá som nessa cintura. Aô, morena, quando cê passa o vestidinho, mexe. Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento. Morena, quando cê passa o vestidinho, mexe. Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento. Balança eu, balança na balança os relacionamentos. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Ai, Brasília! Muito mais sucesso e nessa vibe gostosa que a gente se entende. Que bom, hein? Show de bola! Valeu a sintonia, valeu a conectividade aqui na rádio também, você ouvinte internauta. Aquele beijo e abraço pra você. Aqui a gente faz o convite, estendendo o convite, chama todo mundo pra curtir aqui, junto no Mixtape, na rádio que você adora, com os seus artistas preferidos. De chapéu e bota, ou do jeitinho que o vaqueiro gosta. Diferenciada, isso é que é mulher. Corre vaquejada, dança forró e toma pé. E maravilhosa, ah, ah, ah, bonita e cheirosa. está. Tem o perfume mais caro. Vai tirar de mim esse cheiro de motel barato. Ela não merecia esse meu golpe baixo. Agora eu tô num beco sem saída, tendo que escolher entre um romance de rolê e o amor de uma vida. Eu tô pagando o preço por não ter controlado meus desejos. Vem, pode me chamar de covarde e me apontar no dedo. Vai, trocar o certo pelo duvidoso, só ia aumentar meu erro. Pode me chamar de covarde e me apontar no dedo. Trocar o certo pelo duvidoso, só ia aumentar meu erro. Bora, meu gaiteiro. Agora eu tô num beco sem saída, tendo que escolher entre um romance de rolê com amor de uma vida. Eu tô pagando o preço por não ter controlado meus desejos. Vem, vem, vem, pode me chamar e me apontar o dedo. Diz, trocar o certo pelo duvidoso. Saia. E pode me chamar de covarde e me apontar o dedo. Trocar o certo pelo duvidoso. Saia. Aponta o dedo, vai. Me apontar o dedo, trocar o certo pelo duvidoso, só ia aumentar meu erro. Trocar o certo pelo duvidoso, só ia aumentar meu erro. Oh, oh, oh. Alguém gostou, pai? Eu já te pedi desculpa sem errar. Me anulei às vezes pra não te perder. Fiz o que eu nem queria só pra te agradar. Mas uma coisa eu não posso fazer, sua parte. Eu te amei, mas faltou você fazer sua parte. Opostos até podem se atrair, mas só dispostos vão permanecer. É tão difícil se adaptar a alguém tão diferente de você. E mesmo com amor acaba, mesmo com paixão acaba. Quando alguém quer te mudar, o tempo todo você tá na relação errada. Mesmo com amor com paixão acaba, quando os dois não se batem, não combinam, nem santo casamenteiro casa, mesmo o amor. Opostos até podem se atrair, mas só dispostos vão permanecer. Difícil se adaptar a alguém tão diferente de você. Mesmo com amor acaba, mesmo com paixão acaba. Quando alguém quer te mudar, o tempo todo você tá na relação errada. E mesmo com amor acaba, mesmo com paixão. Com amor acaba, mesmo com paixão acaba.

Como é que você vê na rua uma saudade que foi sua e ignora? Joga pra cima e solta a voz aí! Hey! Ela passa, eu passo. Nem olha, ela passa, eu passo. Nem olha, já me falou te amo, chamou minha mãe de sogra, agora passa, eu passo. Nem olha, ela passa, eu passo. Nem olha. Quer acompanhar as novidades e concorrer a prêmios? Então segue agora o Elton no Instagram, arroba Elton Lucas Oficial. Voltamos, e você curtindo junto com a gente o Mixtape aqui na rádio. Eu sou o Fernando e a gente vai que vai junto e misturado nesse random musical show de bola. Muito bom, hein? Então, ó, chega junto e vamos seguir curtindo o melhor do seu rádio com muito mais sucesso. Todo mundo ouve. Saiu do chão. Falta o tempo pra dizer: eu amo você, eu amo você, eu amo. Eu confesso, eu chorava. Quais horas contadas? Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa. Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim. Você já sabe onde termina.